De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei. E aí, mas não e essa voz da Uba? Qual que é? Tá pegando? Tô com saudade da minha preta. É. Aí, tá se acostumando. A saudade é uma coisa que nunca nos deixa sofrer, ainda mais pra mim, né, cara? Obrigado. Nós vezes espera aqui, mas a gente tá dormindo, tá ligado? Uma saudade de casa, uma saudade do plano. Mas fazer o quê? Esperar o tempo passar. O encanto surgiu. Aí, meu amor. Quando a saudade bateu e eu não vou aguentar viver sem minha preta. Realmente não dá, ouvindo a fita do Tim, confesso que não tem jeito, a depressão me pegou, e isso dói no meu peito, por mais forte que eu seja parceiro, eu não consigo viver sem ela, truta, parece ser impossível, o que rolar na visita, é muito pouco pra mim, pois o que sinto por ela, parece amor sem fim, se a noite aqui é eterna, a visita é um flash, mas nossos poucos momentos, a mente jamais esquece, a liberdade que é mesmo, um dia há de chegar. Eu nos braços da minha preta, por Deus eu hei de cantar. Aí, menina, toma pra trás, não. Obrigado, mata aí. Vem, cadê esse pé? Um dia que a gente tem assim, aqui, uma pessoa toda, só. Uma saudade de casa, uma saudade de luz, tudo, tá ligado? Cheio minha mulher de barriga, tô pagando pelo que eu fiz, mas é passado, tá ligado? É difícil ficar, passando o pai daqui. Um dia eu vou dizer adeus muralha, um abraço pros parceiros, dane-se os canalhas, e com certeza vou encontrar a minha preta lá fora, e nesse dia truta, eu vou amar até umas horas, primeiro vou pedir perdão por tudo que fiz. Dizer olhando em seus olhos que ela me faz feliz, que realmente eu mudei e não será como antes, que tá fora dos meus planos voltar a ser traficante, que a vida nesse inferno me fez reconhecer que só a ela eu amo e sem ela não sei viver. Eu vou dizer muito mais, parceiro, pode crer, rolando a fita do Tim, truta, não vou me esquecer.